tô sozinho andando aqui. Ninguém tenta mais me resgatar. Tenho vários motivos pra ser feliz, mas sem você não dá, mas sem você não dá. Eu tô sozinho andando aqui. Ninguém tenta mais me resgatar. Tenho vários motivos pra ser feliz, mas sem você não dá, mas sem você não dá. Você partiu pra um lugar tão distante de mim. Quero recomeçar, mas eu já tô no fim. Jogando pedras em vidraças, me pego doando fracassos. Mas isso ninguém quer de graça, então ofereço um abraço. Te chamo, mas você não vem. Minha falta é que te faz um bem. Outras não ocupam seu lugar. Elas tentam, mas não convencem. Vou morrer sozinho deitado em cima de notas de 100. Quem coloca dinheiro na frente da vida fica sem ninguém. Vou morrer sozinho deitado em cima de notas de 100. Quem coloca dinheiro na frente da vida fica sem ninguém. O céu era tão lindo quando era você que nomeava as estrelas na brisa do noite. Suas últimas palavras me pediam pra crescer, mas sempre achei que eu já era grande o bastante. Riscando esse caderno como minha sepultura. Depois que eu te perdi, passei a ter medo de altura. Tô jogando várias pedras em cima da viatura. Porque eu tô livre aqui, mas não acho minha cura. Eu tô sozinho andando aqui. Ninguém tenta mais me resgatar. Tenho vários motivos pra ser feliz, mas sem você não dá, mas sem você não dá. Eu tô sozinho andando aqui. Ninguém tenta mais me resgatar. Tenho vários motivos pra ser feliz, mas sem você não dá, mas sem você não dá.